Tô cansado de promessas que o vento levou, de palavras jogadas sem valor. Se é pra ficar, então fica de vez, mas não machuca meu coração outra vez. Você chega, bagunça tudo depois, vai embora como se fosse nada. Mas amor de verdade é profundo, não é só fogo que apaga a madrugada. Amor não é de brincadeira, coração não é brinquedo de feira. Se for pra amar, que seja inteiro, sem joguinho, sem terceiro. Amor não é pra se arriscar, é pra cuidar, pra respeitar. E o lápis, o texto eu vou descer. Não, tem tanto de tu, porque amor não é de brincadeira. Eu sonhei com a gente envelhecendo junto, não com dúvidas em cada assunto. Se amor tem que ser leal, e da verdade não final banal. Você chega, bagunça tudo depois, vai embora como se fosse nada. Mas amor de verdade é profundo, não é só fogo que apaga a madrugada. Amor não é de brincadeira, coração não é brinquedo de feira. Pra amar, que seja inteiro, sem joguinho, sem terceiro. Amor não é pra se arriscar, é pra cuidar, pra respeitar. We are the best, eu vou a besteira. Então me vem, porque amor não é de brincadeira. Então decide o que você quer, porque eu só fico se for mulher de fé. Tô aqui pra te dar o mundo inteiro, mas só se for sincero, verdadeiro. Não mostro maior da sadisca, pra cantucar e a respeitar. Nurilá, vem o se morrer, ser joar, vem prender tudo.